é pra tomar veneno fabricado e vendido. O calmante que dá paz e o vapor que me faz inimigo. Namorado sempre teve, mas também quer ser o melhor amigo. E falou que já não mais sabia o que podia ser dito ou não. E muito menos eu que espero a música tocar. Suspenso no espaço, eu que vou tão longe por guardar um beijo na memória. Ela riu enquanto olhava o mundo em palavras coloridas. Um caderno de imagens em vermelho, verde, azul e cinza. O desenho animado, frase feita, fantasia. Podem ser como colírio, podem ser como ninguém dizia. Ela viu que já não mais sabia se a resposta faz sentido ou não. E muito menos eu que espero a música tocar. Suspenso no espaço, eu que vou tão longe por guardar um beijo na memória, eu que espero a música tocar. Suspenso no espaço, eu que vou tão longe por guardar um beijo na memória. Memória.